meu paraíso, meu sonho a viajar. Além do luar, luzir nas estrelas, quero ver o sol brilhando nesse teu sorriso, invadindo, desnudando a beira-mar, subindo a cabeça. Nosso amor tá do jeito que eu gosto, que eu gosto, está demais. Hoje eu tenho a certeza que posso, que posso ser mais feliz. Nosso amor tá do jeito que eu gosto, que eu gosto, está demais. Hoje eu tenho a certeza que posso ser mais feliz. Eva do meu paraíso, meu sonho a viajar. Além do luar, luzir nas estrelas, quero ver o sol brilhando nesse teu sorriso, invadindo, desnudando a beira-mar, subindo a cabeça. Nosso amor tá do jeito que eu gosto, que eu gosto, está demais. Pretty, pretty, pretty.